Afirmativo, baixar e travado, visual, ciente das condições, está autorizado o pouso, 3153. Afirma, livre, afirmo, livre pouso, pistão no zero, tá 3153. Autorizado o pouso, pistão no zero, tá 3153. Say the arrival that you cleared us for. You say again? Which arrival can we expect? ILS Orlando runway 10. Okay, and the vault arrival? Vault arrival and ILS X-ray runway 10. Roger. Bom dia, Gol 1642. Gol 1642, bom dia. Nível 390 para Recife, como aguarde comigo. Quem na sua no 715, senhor. Seu gate era o 08. Quer falar do 02. Tá vindo pra esquerda agora e tô seguindo pro 08, igual 715. Over the ground is 4069 for push gate number 1. 4069, clear push and start up, report red to tech. That's no red for tech, that's 4069. Sou Salvador, bom dia, Gol 1897, habilitado o sinal do X-Base para 10. Gol 1897, ponto de aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 2. É, reporte visual com campo, baixar travada. Afirmativo, reportar visual, 1897. São 3153, seu solo post 32, direita, 121 decimal 9. 1219, 3153, só para informar o colega que está vindo atrás, aí a turbulência é de leve a moderada na curta aí, tá? 1897, copiou? Certo, chuva forte sobre o campo, reporte visual com cabeceira no zero. Reporte visual com 8, 9, 7. 3153, livrou. 3153, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa, reportará para ingresso no pátio, tá 3153. Com 897, tá visual, baixado, travado. A altitude que avistou, por gentileza? Não, estão a 900 pés, já tá totalmente visual. O 897 livre pouso, pistão zero, atento pra pista molhada. Vento 170 graus, com 3 nós. Tem, chegou 897 livre pouso, tá 10. 379, chegada bom, desça para o 050. Aguarde antes da Juliette. Ok, vai manter posição antes da Juliette, 3153. O 1642, por favor. Escuta, pronto. O 1642, autorizado Recife, nível 390 pela Upper Whisky 58. Sai da Puga, transiciona a Caju, decola da 10 com curva esquerda, controle 119.8, transponder 5055. Autorizado então para Recife, nível 390, né, Uber 158. Sai de Apuca, transição Aracaju, decola da pista 10, fuga à esquerda. Controle de saída 198, transponder 505, gol 1 no 642. Gol no 642, correto, é passado por sinal. Sopa Tango Eco Serra Tango, tem livre decolagem, pistão no 7, vento 1 no 50 graus, com no 4 nós. Vende para a pista molhada. Aproximando da Juliette, 3153. 997, seu solo foi os 35. Poderia confirmar as condições da pista e se for o seu turbulência na curta? 35 milhas de Salvador, chame agora Sansão, canal 100, alterna canal 15 e alterna a frequência do centro Recife no setor 1288 e 13325. 288-13325 ou Charlie 100, Charlie 15 ou Cardio 82. Qual é o estimado de retorno? Autorizado táxi via Alfa, aguardando para ingresso para o futebol. Via Alfa, nossa escuta, bom aí, papel. Pequena performance, decolou agora com curva esquerda. Vai com o retângulo, decola de Salvador, 37, controle 1 no 9, decima 8, bom voo. É, tchau, tchau, curva na esquerda. The ground is 2406 for taxi, we have 115 on board, 4 hours and 10 minutes of alternating radio. American 980, clear the standard 2000-2810-13, report on final runway 10. 2000 feet, 1013 on the altimeter, we will report on final. Control, Serra Tango. Serra Tango, contato radar, subo 070, saída Conde. Sente, Serra Tango. Firmo, então 3153 todos os ataques, Juliette, para o gate 03. Via Juliette, para o portão 3, 3153. Então, 3179, desce via para 2000 pés, informe localizador, ajuste 3171, informa o tráfego no Tapa Alfa 34, linha do litoral nordeste, mantendo no 1000 pés em ascensão. Livre decolagem, pistão no 0, vento no 60 graus, com no 5 nós. Finalmente, livre decolagem com 3171. Controle 119.8, transponda 5062. Estimado para terminal e pouso. estimando o pouso mais uma hora e a terminal aos 15 da próxima. Ciente. Informe na praia do Forte. Desce, Adão. Na decola de Salvador, os 41 no controle 1 no 9 decimal 8. 19. Salvador, está 3171, bom dia. Bom dia, 3171, contato radar na decolagem, suba ao 340. Afirmativo, está ao 340, pode guardar El? Autorizado. 3179, reduza para 210. 210 para 3179. Ford 096, correction 69, clear to take off runway 10, wind 180 degrees, 11 knots. Clear to take off runway 10, Ford 069, initiating. And America 980 is rolling final runway 10. Clear ILS, final approach, report stop, shall localize. And America 980 is established, the localizer inbound. Complete final approach, call tower, frequency 118.3. 18.3 for America 989, good day. Good day. Salvador Gol 1, 642, pronto para push e acionamento, estamos no gate 9. Gol 1, 642, autorizado. Pushback e acionar, atento, aeronave da companhia, finalizando, taxi 0 1 0. Recente, gol 1 no meio, 49. Wet. Roger, we've got the field in sight, landing gear is coming down and locked. Okay, stand by, it's clear. Vinte da próxima, já, mas já teria saído pro galeão bateria, por gentileza? Gol no 804, saída prevista da transição de Nair. Da Nair, obrigado. Quando tiver, a gente vai escuta aqui pra Copa, ok? Obrigado. O 1804 não tem o seu plano aqui, qual seria o OBT? É, mais 40 minutos, né, 20 da próxima, aí o 360 se possível. Vai, mantém 3TO, azul, 4069. To land runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. America 980, cleared to land. Runway America 90, moderate in turbulence. Say again, last for America 980. Redução para 170 nós, informe no localizador. quiser informar a localização do seu destino. Pan 3171, chame Recife, frequência 1288, alterna 13325. 288-3325, obrigado, bom dia. Taxi Gol 1642, estamos com 176 a bordo, 3 horas e 29, alternando o Natal. O 1642, firmando 179 a bordo, 0329, autonomia autorizada táxi via Juliette Alfa, para Ponte Espera da 10, QNH 10 no 3, no Ponte Espera Chamitore, 18 decimal 3. Ok, então foi autorizado via Juliette Alfa. Com 1013 o ajuste, no quando pronto, 1183 e a torre. Só corrigindo, número de pessoas a bordo é 176. Excelente, 176. Obrigado. Cliente Serra Tango, terminal de Aracaju, 203, até amanhã. Have you got a mediating turbulence on shot final? No, it was smooth the whole way down. 10, turn right, 1, 2 on the small 9 agora. Azul 4069, call 96, set the frequency 128, decimal 8. Over Recife, 2AA, Azul 4069, so long. Got 980, clear taxi. Alpha, report before Juliet. Taxi via Alpha, stand 11, American, 980. Arca 980, Glaze, taxi via Alpha, report for AB to taxiway Juliet. Okay, we're approaching Juliet for the ramp, American 980. Sente, Santa 179, livre pouso, pistão no zero, atende para a pista molhada, chuva leve sobre o campo, ajuste permanece no zero, no 3, vento 150 graus com 062 nós, livre pouso. Arca 980, clear taxi via Alpha Juliet, main April to gate 11. Alpha Juliet, main April gate 11, American 980. What's here? Salvador, muito bom dia. dia, gol 1642. A próxima ponte externa da pista 10, tá visual com a aeronave na final. Vai manter a posição. Sente. Autorizado, gol 1-6-4-9-4-2. Gol 1-6-4-2, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém, pista no zero, gol 1-6-4-2. São 3-1-7-2, seu solo 5-2, direito 1-2-1-9. 3179, bom dia, táxi em frente, Alfa Índia, portal número 2. Alfa Índia 2, 3179. Oh, Salvador, aquele cordial bom dia do gol noite para sete. Pista molhada, vento no 40 graus com 09 nós. Livre, alinhar e decolar, pista no 0, gol 1-6-4-2. Bom dia, gol 1897, nível 360 com fins, quadricópio. Firma, vai ser a da Eljura? Sim. A subida vai ser qual? Gole Tradição Gonza, gol 1897. Gole Gonza, obrigado. O 42 decolou 55, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado. Grande Salvador, muito bom dia, Gol 1642, passa agora 1600 pés na sua escuta, saída Puca. 642, bom dia, contato radar, Subol 390. Ok, solicita como final nível 370, Gol 1642. Aguarde. Escuta, Gol 1897. 1897 autorizado com fins nível 360 pela Upper Whisk 58. Sacola da 10 com curva à direita, saída Gole, tração Gonza. Controle 119.8, transponder 5103. Afirmativo autorizado com fins 360, Upper Whisk 58, Gole Gonza, decolando da 10 curva direita, 5103, transponder 198, controle a posse, Gol 1897. 1897 correta, pode para o posto ou não? Bom dia, sou Anderson, 3153, com informação Kilo, portão 3. 3153, confirmando nível 360 para Galeão, Guarascopo. Positivo, se puder ser o 38 eu lhe agradeço, senão a gente copia o 36, meu. Não, você está na solicitada 38, então, estou 3153. 153, nós já escuta. B42, Centro Recife, autoriza o 370. Ok, então subindo para o 370, Gol 1642. Controle Gol 1642, vai efetuar desvio à esquerda, magnética 060, por aproximadamente 10 milhas. Paulo Salvador, bom dia. Gol 1715. Solicito autorização de entrar, chegou para Brasília. Informação Juliette. Cinco, obrigado. Paulo 35514 para puxa de estacionamento na 14. 35514 autorizado, puxa de estacionamento, ponto para o táxi. Não passa. Gol 1715, confirmando nível 360 solicitado. Matheus. Ciente, aguarde para a cópia. Gol 1715, informação em Usa Lima.